descrever todos os sentidos, significados de toda e qualquer palavra, geografia desse pensamento. Reescrever desde menino o pó da terra, o sol do mato, o céu azul, anil. O afeto que se encerra em nosso peito. Reescrever o A, E, I, O, U, de dó, acorde primeiro. Acorde primeiro. Acorde primeiro. Tornar-se, reescrever-se, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U. Reescrever todos os sentidos, significados toda e qualquer palavra, geografia desse pensamento. Reescrever o A, E, I, O, U, de dó, acorde primeiro. Acorde primeiro. Acorde primeiro. Recuperar, retornar-se, reescrever-se, A, E, I, O, U.